24x48, sendo original. Só já lá arregaço, mas junto fica fenômeno. 24x48. Yeah. Eu tô na tua frequência, e não é coincidência. Vai negar pra quê? Me diz por que se esconder. O que acontece é tipo mágica. Eu não vejo sentido em ficar procurando lógica. Saiu pra tentar me esquecer. E eu sei que é difícil, já virou vício. E que se desse, se voltava pro início. Eu não quero te prender, quem sabe é você. Se quiser só vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Mas volta, cê sabe que eu não deixo cair. Só vai. Sabe que eu não deixo cair. Só vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ela só quer viver. Ela só quer viver. Cê tá pagando pra morar na minha mente. E eu que me julguei inteligente. Do tipo que não rende. Hoje tô rendida. Adoro quando atende e me chama de vida. Vim, vim, 24x48, sendo original. Só já um arregaço, mas junto fica fenomenal. Mas você dá pala. Quanto mais o povo sabe, mais o povo estraga. Eu não vou correr atrás, mas te espero lá em casa. Baby, eu te espero lá em casa. Conexão, nem eu entendo a nossa ligação. Quero saber de nada. Eu não quero te prender. Quem sabe é você. Sei que tocou. Vai, vai, vai, vai, vai. Mas volta, cê sabe que eu não deixo cair. Só vai. Vai, vai, vai. Mas volta, cê sabe que eu não deixo cair. Só vai, vai, vai.